Baruch Atah Adonai Elohim Melech HaOlam Asher Kidishanu Bemitzvotav Shema Israel Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad Baruch Atah Adonai Elohim Melech HaOlam Asher Kidishanu Bemitzvotav Shema Israel Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Como um sinal, atei a minha mão teu mandamento, coloquei em minha fronte junto aos meus pensamentos os umbrais das portas pra não haver esquecimento. As palavras que provêm do eterno são meu alimento. Tefilim, mezuzá, chama a atenção do cuidado de Hashem para com sua nação, endereçado ao coração pra provisão no dia mau. Quem se perde olhar pra trás vira estátua de sal. Afinal, sua palavra é boa, perfeita e agradável. Sou caráter justo, limpo e irrepreensível. Poder indescritível, amor inexplicável, majestade inigualável, só Torá indiscutível. Seus motivos plausíveis ao meu respeito favorável, para alívio, bom ânimo no dia instável. Uníssono louvamos o Deus incomparável, Yud Hei Vav Hei, de nome impronunciável. Baruch Atah Adonai Elohim Melech HaOlam Asher Kidishanu Bemitzvotav Shema Israel, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Baruch Atah Adonai Elohim Melech HaOlam Asher Kidishanu Bemitzvotav Shema Israel, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Shema Abba Ani Ochev Atah Tzidken Elyon Hayon Lanetzah Hashem Elohim Ba'aretz Veshamayim Siba Lechaya Le'olam Ochev Sheli Adonai Shema Goy Kadosh Echad Shel Elohenu Chachava Mitzvot Tzidken Sheli Ha'in Be'kol La'ala Yeshua Matana. Hey, Toda Rabba Ani Veti Navot Adonai Shema Ha'belet Shela. Hey, Tu Ha'el Shaddai Shema Kuchit Shiba Echad Elohenu Et Lehen Hukeinu Avinu Elohim La'omer Olamin. Amen, amen, amen. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Atah Adonai Elohim Melech HaOlam Asher Kidishanu Bemitzvotav Shema Israel, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Baruch Atah Adonai Elohim Melech HaOlam Asher Kidishanu Bemitzvotav Shema Israel, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Cristianismo é questão de vida ou morte, de como a sua causa é nobre. Então ouve, enquanto há tempo para a decisão, arrependa-se e tenha salvação. Então ouve, três irmãos juntos nessa rima, oferecendo de graça água viva. Beba e não tenha mais sede, coma do pão da vida e seja um com ele. Mudança de vida, 180 graus, conversão. Amar a Deus e ao próximo agora são prioridades, viver em novidade. Lema, lealdade, coração quebrantado de verdade. Então eu vou declarando nesse som que Deus é único, incomparável e bom. Enxugará todo pranto o Deus que é santo, santo, santo. O Deus que mudou a nossa história, somente a Ele honra, poder e glória. Baruch Atah Adonai Elohim Melech HaOlam Asher Kidishanu Bemitzvotav Shema Israel, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Baruch Atah Adonai Elohim Melech HaOlam Asher Kidishanu Bemitzvotav Shema Israel, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad.